que é verdade e que não mente. Tudo isto é feito com amor, a pensar em ti para te dar, com lágrimas de sangue e de suor, e seu coração para te dar. Ao visitar aquela terra, minha raiz, esta saudade apertou o meu coração. Vou de passagem pela igreja matriz, te cumprimento, boa tarde, meu irmão. Ao recordar todo este tempo, sou feliz, desde o momento que pensei, fiquei assim. Sinto no peito o sentimento que me diz: eu vou gostar tanto de ti como de mim. Vejo sorrisos de famílias tão felizes. Gosto de mostrar tudo aquilo que eu senti. Canto refrões de tanta música que ouvi. Ao deixar-te à noite vou feliz, venho de regresso à capital. Foi com muito amor tudo o que fiz, e talvez regresse pelo Natal. Ao visitar aquela terra, minha raiz, esta saudade apertou o meu coração. Passagem pela igreja matriz, te cumprimento, boa tarde, meu irmão. Ao recordar todo este tempo, sou feliz, desde o momento que pensei, fiquei assim. Sinto no peito o sentimento que me diz: